Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz Simbiose, terceiro álbum do grupo Axial. Esse disco faz parte da série Baixe Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa Lele, composição de Jonatas Falcão. A série Baixe Legal, dos discos que podem ser baixados gratuita e legalmente pela internet, é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Simbiose, lançado no começo deste ano de 2012, sedimenta o trabalho do grupo Axial, que infelizmente é mais reconhecido fora do Brasil do que por aqui. Simbiose nos traz uma mistura bem interessante de elementos brasileiros, música eletrônica e texturas sonoras, sempre acompanhados pelo belo timbre vocal de Sandra Ximenes. O disco todo é uma escuta leve e agradável, arranjado de forma a experimentar sem exagerar. Tirem suas próprias conclusões com a faixa Padeu Onan, composição de Douglas Germano. Simbiose foi produzido por Felipe Julian, que também toca teclados, faz a programação eletrônica de loops e ruídos e ainda baixo elétrico em algumas faixas. Sandra Ximenes canta, toca piano, teclado e sanfona. Leonardo Muniz Correia toca clarinete. A banda está sempre inovando na forma de distribuição de música no Brasil, sendo uma das pioneiras do download legal e gratuito, tema dessa série, com a disponibilização do primeiro disco, lá em 2004. Neste novo disco, Simbiose, a banda lançou um aplicativo de compartilhamento chamado Bagagem, que associa as músicas a outras fontes de informações, como vídeos, imagens e as letras das canções. Este mesmo aplicativo ainda conecta outros artistas, que serão abordados por aqui. E agora ficamos com a música Beijo de Yara, composição de Kiko Dinucci. do rio. Algo novo que também apimenta a Simbiose é o lançamento de um encarte livro contendo criações gráficas da artista Vânia Medeiros. E escutem agora um trecho de Nanuque, composição de Felipe Julian. O disco do dia de hoje traz Simbiose, um álbum independente da banda Axial. O disco pode ser comprado ou baixado no site www.axialvirtual.com. Lá também encontramos o aplicativo Bagagem, como disse Daniel Roviriego. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com.br e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Marcelo Lopes. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.